Começa agora, Bocadinhas. Alô, galera. A pessoa deve achar que ele é maluco, né? Não, cara. Se eu fosse uma criatura abissal, eu queria que o meu barulho fosse esse, pra eu ficar lá no fundo do oceano fazendo assim, ó. Ia ficar bonito o barulho embaixo d'água. Ia ser lindo. Imagina uns tubarão putos, tubarão querendo dormir, ó. Se bem que tubarão não se envolve nessas alturas do oceano, né? Lá no fundo. Tubarão, ele curte o cheiro. Ele gosta do cheirinho. É. Fica... É igual eu com frango assado. É igual do cheiro. O gosto, eu acho ok. Mano, eu tenho uma tara por frango assado. Não, é bem legal. Ok, eu quis só dar ênfase pro... O cheiro é muito mais top do que é o bagulho. Não é que o gosto é ruim, o gosto é muito bom, mas tem coisas que é melhor o cheiro mesmo. O cheiro do frango assado é um negócio surreal, assim. Você fala, mano, o que é isso? Eu vou comer a melhor coisa do mundo. Tipo... Você come frango que é uma coisa bem boa, mas não é a melhor coisa do mundo. O negócio que me mata é cheiro de alho frito, tá ligado? Cheiro de alho negócio frito que me mata, é o cheiro de comida pura. Você fala, comida está sendo feita. Comida está sendo feita. Hora do almoço. Hora do almoço. O negócio que me mata é bala de fuzil na cabeça. Não, essa ideia é de matar, mano. É de matar um... Eu sou alérgico, sabia? Eu também. A bala de fuzil. Eu sou alérgico à facada. É de ponta, né? Tipo, de direto e gira. Eu sou alérgico à facada no coração quando gira. Mano, isso tem uma parada que eu não curto. É cardíaca. É cardíaca. Cardiorrespiratória também é uma parada que eu não... Essa daí é pesada. Não sou muito chegado, não. É tem algum jeito que você tem mais medo de morrer, mano? Eu? É. Pô, eu tenho medo de morrer de queda. Queda de um degrau, da escada? Qualquer queda. Assim, ó. Nossa, ah, caiu. Merda, que bosta. Tipo, isso eu é tenho um mais trauma... medo de não morrer e ficar, tipo, tetraplítico. Numa queda? É, na queda besta. Tetraplítico. Assim. Eu tenho medo de, tipo assim, tipo, pula na piscina, morrer de queda. Eu acho que isso é uma herança que eu trouxe dos games, tá ligado? Porque morrer de queda é um trauma muito grande pra mim. Sabe, no FPS, quando você tá full life, lá boladão, aí você erra o pulo, assim, você... Perde vida. Desce de um abismo, assim, tipo, sem querer você dar um passo a mais, assim, você cai e faz... A tela fica vermelha, você fala, porra, tô low life. Barulhinho de osso descolando das juntas. Pô, mano. Acho que é por isso que eu tenho medo de morrer de Nossa, queda, mano. Dá arrepio, Nossa, mano. Se imagina um osso quebrando assim. Vou pro topo de um prédio e olho pela varanda, assim, eu tenho... Nossa, eu tenho uma vertigem. Tem um negócio assim que você fala, caralho, você começa a cair pra trás. Me dá um arrepio, assim, um frio na espinha, tá ligado? Parece que eu... Ai, caralho, que seu pulo daqui, mano. Nossa, eu só tô lembrando aqui, eu já tô tendo um tremelique. Fala, tipo, mano, esse pensamento que eu tô é zero suicida, tá ligado? Mas eu queria pular aqui só pra ver a brisa. Mas é de curiosidade, é louco, tá né? Que, tipo, a questão do cérebro humano imaginar as coisas. Você não viveu aquilo, mas você imagina. Você consegue visualizar na sua cabeça, igual a mulher do filme Rush. Rush? Rush. Nossa, mó fita. Tem uns sonhos muito bons também, né? Tipo, eu acordo nas piores horas do sonho, né? Tipo, já sonhou que tava caindo? Já, eu tenho muito isso de, tipo, acontece bastante comigo, sei lá, de, tipo, tá quase pegando no sono e aí cai. Quase pegando no sono, aí minha cabeça coloca lá, fita VHS, Lucas andando. Aí põe um degrau na frente dele. Aí eu vou andando, paf! Aí eu acordo, tipo, nossa! E aí eu falo, mano, será que tem alguém do meu lado? Viu eu fazendo isso aqui, tipo, do nada eu tive um espasmo massa. Eu tenho uns espasmos muito feios dormindo, mano, parece que eu, sei lá, parece que eu sofri um choque mesmo, acabei de cair no chão, assim, mas já tava deitado. É muito louco isso. Eu tenho isso. Muito isso. É uma doideira. Eu tenho muito sonho com um ladrão invadindo minha casa, tá ligado? E eu tenho que fazer alguma coisa. E geralmente eu sou muito forte. No sonho você tem super força? Sim, eu pulo, eu desarmo as pessoas. Eu dou um pulo e caio no telhado, assim. Eu pulo de lugares altos. Galera, você é um super poderoso, você é um herói. E não foi uma nem duas vezes, eu tive isso várias vezes. É, o Marcelo de alguma realidade aí, ele tem superpoderes, mano. Com certeza. Às vezes você tá vendo, tá dando, quando você morre, você vai às vezes dar um spec na vida dele, assim, tipo. Você já teve uma sensação na vida de que, na verdade, você já morreu e aí vocês estão sentados com uma galera assistindo tudo que tá passando na frente, tipo assim, tudo que você tá vendo é o que tá passando num telão e tem uma galera vendo tudo que você tá fazendo. Eu, mano, eu tive brisas parecidas, assim, tipo, às vezes eu penso, mano, como que eu tô... Porque toda a realidade, ela tá dentro da minha cabeça, certo? Porque a realidade minha, né, sem ser a realidade objetiva, ela é uma interpretação do meu cérebro. Eu falo assim, tipo, às vezes eu penso, eu olho outro indivíduo e falo, mano, tem uma outra realidade dentro da cabeça daquela pessoa ali. Totalmente diferente da sua, mano. Tá ligado? E isso é meio doidão, assim, porque a partir do momento que eu morro, que eu deixo de existir, a minha realidade vai embora junto comigo, né? Some. E, sei lá, eu tenho uma brisa às vezes que eu não sei o que acontece no cérebro. Algum neurologista, neurocientista deve ter uma explicação pra isso. Aconteceu num show que eu tava fazendo esses dias comigo. O quê? Tipo, que eu saio de mim, assim. Tipo, eu tenho que me concentrar pra me lembrar, tipo... Que eu tô fazendo? Eu sou o Lucas, eu tô fazendo um show, isso tá acontecendo agora... Porque, tipo, é como se eu, sei lá... Tá viajando. Sai isso, tipo... Caralho, é verdade, eu tô tocando guitarra, eu tô tocando uma música, eu tô... Enquanto isso, meu corpo parece que tá no automático, assim, sabe? Porque parece que eu saí de mim, assim, eu falo... Que isso? Onde eu tô? Que... Eu tenho muito disso quando eu assisto notícia, tá ligado? Que os caras começam a metralhar um monte de informação e aí eu começo a prestar atenção e daqui a pouco... Estado de hipnose. Eu só tô olhando pra TV e as palavras estão vindo e eu não tô interpretando mais nada, eu só tô parado, olhando pra tela, assim. Tô fazendo nada, não tô vivendo. É. Aí depois você fala, putz, o que que tava acontecendo mesmo? E aí você perdeu o fio da merda, direto isso aí. É tipo TDAH essa porra? Não sei, não, mano. Não, acho que não é TDAH. Eu acho que todo mundo... É como se fosse, porque quando acontece isso, é quase como se fosse, tipo, meio que minha pressão parece que dá uma caidinha, assim, tipo, deve ser algum reset que meu cérebro dá, assim, pode sabe? Ser. Tipo, algum force reset, assim, tipo, porque deu algum crash lá, parou de responder, aí fecha o programa e abre de novo. Acho que eu já tive isso. Acho que é isso que acontece. Aí vai inicializando, eu fico, tá, eu sou o Lucas, eu tô aqui, eu tô... Essa é a vida real, porque parece que eu saí do plano, assim, sabe? É bom ter isso, né? Imagina se eu não tivesse. Mó prisa, mano. Só esquece. Tipo... Mó brisa do cara. Foda-se. Mas, então, hoje a gente decidiu que a gente ia falar sobre... Mas peraí, quem que é a gente? Eu e você. Se a pessoa estiver ouvindo esse episódio pela primeira vez, é a primeira... Ah, é verdade. Esse a gente daqui... tem que se apresentar. Isso. Esse daqui que tá falando agora é o Marcelo. E esse aqui é o Lucas. E juntos nós somos... Os Bocadinhas. Nós somos os Bocadinhas. Mano, esse fim de semana, eu nunca ouvi a... meu nome tantas vezes, eu parei pra comer um hambúrguer. O Marcelo tá subindo a cabeça dele, o bagulho do Bocadinhas, mano, ele já não tá mais legal da cabeça, não. Mano, eu tô sendo abordado, eu tô gostando disso. Né, esse fim de semana aí eu tava... Fim de semana não, acho que foi agora pouco essa semana. Parei num restaurante, dei o meu nome lá pra esperar a entrada, e aí esqueci, né, esqueci que eu tava esperando. Daqui a pouco uma galera olhando pra trás falando, Marcelo? Marcelo? E eu falei, sou eu mesmo? E aí... Eles falaram, não, tô te chamando ali, ó, pra entrar no restaurante. Não, eu falei, pô... Tá se achando, achei que cara. O pessoal me reconheceu. Mas vai chegar um momento, Marcelo, que você não vai mais conseguir nem ir na lotérica em paz. Nossa, pior que eu gosto de dar um rolê com a galera, tá ligado? É legal demais, né? Eu conheci muita adoro. Gente legal já, graças ao... E é bom porque eu sou poupado de ter que me apresentar, assim... Todo mundo já sabe quem você... Todo mundo já sabe tudo, tá ligado? Isso é um negócio que é legal, assim, porque... Eu sou uma pessoa, muitas vezes, tenho momentos introspectivo e muitas vezes sou bastante introvertido. Pode crer. Então isso pode ter fechado muitas portas na minha vida quando eu ainda não, as pessoas não me conheciam. Não que as pessoas conheçam 100% do que eu sou através do que eu faço na internet, né? Mas já deu pra ter uma ideia, porque eu sou meio que aquilo ali mesmo. Pode crer. E aí isso é um facilitador, assim, porque a pessoa já sabe mais ou menos o que esperar, então eu já não tenho mais que mostrar... Se esforçar muito. É, pode crer. É. Eu tô curtindo isso, porque... Eu tô assumindo uma identidade, né? Eu já ouvi muito, assim, de que, mano, você é o amigo do Lucas? E aí agora já tá falando, mano, você não é o Marcelo Lindão do podcast? Eu falei, sou eu, tá ligado? Eu fico mó feliz com isso, eu fico me sentindo... Lindão. Não, mano, é muito top isso. E o Marcelo tem esse apelido de Lindão, aí às vezes a gente vai num lugar e, tipo, normal, às vezes a pessoa chama, ô Lindão. Daí ele já olha assim. É, isso daí já a fama tá subindo pra mente, cara. É, a fama, o ego, tá tudo inflado aí, né? Graças a Deus. Mas é divertido isso. Eu acho engraçado ver seguidores no Instagram. Tipo, é mó galera que fica lá. É bom, eu adoro elogio. Eu falo, pô, se fosse um tempão atrás era difícil isso. Tempão que eu digo, você ficar famoso no planeta, né? Tipo, as pessoas saberem quem você é, você tem que fazer alguma coisa, você tem que aparecer na TV, fazer rádio, alguma coisa assim. E hoje em dia, mano, a internet aproxima todo mundo muito fácil. Aproxima pra caralho. Porra, é muito louco isso, né? Tem muito mais estrelas ainda. Enfim, né? Eu Nunca achei que eu fosse ser reconhecido por outras pessoas, pessoas aleatórias na rua, né? Eu sempre fui uma pessoa muito low profile da vida. Sempre fui muito reservado. Mas eu sou muito cara de pau ao mesmo tempo. Sou meio palhaço, tá ligado? É, eu também. Eu sinto que ao mesmo tempo que eu sou bem introvertido, eu tenho momentos de extroversão difícil de competir, assim. É só ver uma oportunidade. Me dá uma oportunidade pra ser divertido e engraçado. Se eu tiver soltinho, mano, nossa, eu faço qualquer baile acontecer, assim. Eu viro uma metralhadora de bosta, mano. Eu, tipo, não tem como não rir, às vezes. Até eu rio das coisas que eu falo, sabe? Não, Marcelo, é ridículo. A gente foi no rolê, ele chegou do lado da Sofia Santino e falou pra ela, onde você compra suas roupas? À toa. É muito silêncio, né? Agora é silêncio. Odeio silêncio, cara. Eu tenho que me comunicar. Os caras não entendem. Eles nunca vão entender, Marcelo. Não, mano. Eu me sinto à vontade, tá ligado? Eu acho que as pessoas gostam de ser perguntadas coisas, né? Tipo, coisas inesperadas. Claro. É, mas é porque é interessante, tem que ter essa pessoa que quebra o gelo. Eu quebro o gelo pra caralho. É só você não me dar uma birita. Se não fica uma coisa nem chata, isso. Assim. Te dá uma droga. Nem isso. Me dá uma oportunidade. É engraçado. Uma droga de uma oportunidade. Nossa, cara. Você tinha que me ver nas aulas de inglês, mano. Aula de inglês não. Mano, não podia esperar um silêncio de. De alguma coisa e ficar todo mundo já quieto. Já levantava a mãozola. Nossa, me dá aí que eu vou fazer uma piada. Eu adoro fazer piada. Não, que eu vou contar, só não me peça pra contar uma piada, eu falho. Eu sempre gostei. Eu não sou bom em contar piada. Às vezes eu sou bom em contar piada. Às vezes. Cara, eu também não sou muito de... Quando alguém fala pra eu contar uma piada, eu não sei muito o que falar. Não, somem todas as piadas da minha cabeça. Todas. Porque, tipo, eu acho que eu não sei piada, assim. Eu só sei a piada do Tatu. Nossa, do Tatu é sensacional. E acho que eu não preciso saber de mais nenhuma outra, tá ligado? Eu gosto de piada preconceituosa contra os portugueses. Essas daí me matam, mano. Eu não aguento. Né? Mas é, os caras fazem por isso. Abertamente xenofóbico aqui no nosso programa. Aprenda esse homem, por favor. Não. Mas português é o quê, né, mano? Você tá puto, bolado com os caras por causa do bagulho do ouro lá? Não, o ouro já foi, né? Também. Eu nem ligo. Já superou? Não, o incrível é que os caras fazem hoje, né? Os caras, hoje em dia, eles vivem de um jeito que é uma piada. Mas você sabe que tem gente portuguesa que tá ouvindo a gente. O cara pode ficar chateado. É, sem ofensa. Né? Sem ofensa, mas é divertido. Eu acho engraçado. Sem ofensa, mas bora ofender. Então, queria saber, será que em Portugal eles fazem piada de brasileiro? Deve fazer muito, né? É, então. Só que eu tenho certeza que não é tão boa quanto a piada de português, mano. Cara, eu sou muito bairrista, assim, com o Brasil. Eu sinto, eu tenho pra mim que nada é melhor que o Brasil em nenhum lugar do mundo. Uhum. Nada. Nem culinária, nada. Nem as música. As pessoas não nada. São melhores que as pessoas do Brasil, tipo... Pera a aí. Farra daqui pera é um negócio aí, assim. Oh, que língua é essa, mano? Me ensina. Português de Portugal. Aí, ó. Começou. Eu vou ficar engatado aqui. Vou começar a contar piada de português. Mentira, eu não vou fazer isso, não. Eu fui pra Portugal, eu achei bonitinho lá. É tudo antigo, né, mano? A Europa é meio assim, né? Portugal é um lugar engraçado, porque eles já chegaram num estágio da humanidade, numa época, que eles eram os pá. É, os pá do bagulho. Os pá da e Europa. É tão pequenininho, né? Nossa, o tamanho de Santos. É menor que São Paulo. É, mano. O negócio é minúsculo. E hoje tá lá, né? Tá lá, tão brincando. Tá lá, tem umas pontas da Europa lá, tem umas praias e tal. Tem. E falar que tem as maiores ondas do mundo lá, não as maiores do mundo, mas é engraçado. Eu acho interessante, mas eu tô meio saco cheio de Europa e Estados Unidos, assim, eu queria conhecer, tipo, África e Ásia, tá ligado? Mano, Oriente Médio, o negócio, assim, nem todos os lugares do Oriente Médio eu tenho muita vontade de ir. Não, eu tenho muita vontade de ir, mas assim, tipo, deve ser, tem uns lugares que é meio cabuloso. É, imagino. Mas assim, que é bonito, que deve ser tipo um clima totalmente diferente do que você pode encontrar na Europa mesmo. Ou aqui nas Américas, tipo... Outras ideias. Outras ideias, mano. É. Eu colaria pra caralho, assim, tipo, esses lugares tipo Vietnã. Camboja. Nossa, Camboja nossa, nossa, meu, Vietnã deve ser insano. Deve ser muito da hora lá, mano. Como turista, né? Tô falando aqui, tipo... Então, os caras já sofreram muito lá, né? Sofreram pra caralho. E o Brasil tá aí, né? Sofreu Brasil, nada. Tá, tipo, tá aí. Tá aí. Tá de carro, velho! É. Psirico rolando solto aí, ó. É. O Brasil só se fode porque os caras né, safado mesmo. Porque, assim, se fuder em escala de guerra ou catástrofe natural, dá, a gente mano. Tá sempre, tipo... Quem que vai tirar o Brasil, mano? Quem que vai chegar aqui e falar, vamos fazer guerra com esses malucos aí, tipo... O Brasil deve ser muito meme lá fora e é mesmo, né? É, todo mundo tem uma visão, né? Um estereótipo do que é o Brasil e aqui deve ser o parque de diversão do mundo. É. Tipo, aqui é as férias do mundo. Acho que todo país, ele pensa que, tipo, quando eles entrarem numa guerra e o país deles explodir, eles vão vir tudo pro Brasil, certeza. É verdade, né? A gente chamou um... A gente chama refúgio. Porra, vamos pro Brasil, tô perdendo tempo gigantesca. Aqui. E aqui é bom mesmo. É bom. Recomendo. Demais. Brasil. Diversidade extrema, adoro isso. É grande pra caralho, tem coisa pra caralho. Eu me sinto abençoado de ter nascido nesse lugar. Eu não escolheria ter nascido em outro lugar. Nenhum outro. Não escolheria. Se pá, Austrália, vai, você fala assim, ó, você não pode morar no Brasil. Porra, fala, Austrália é um lugar que eu acho que ele deve... Ele tem um hype demasiado ali. Eu acho que a Austrália tem semelhanças com o Brasil. Ah, será, mano? Eu sei que lá, tipo, do território deles, eles devem ter 2% povoado. O resto é tudo deserto gigante, não tem nada lá. Do mato e água. Nossa, deserto, deserto. Não tem uma árvore no meio do deserto lá. Só quem plantou, plantou. Quem não plantou, não, não vai ver árvore. Eu tenho uma boa impressão da Austrália. Assim, nunca fui, acho muito longe. É longe pra caralho, mano. Tipo, imagina um ser humano descobrindo aquele lugar e falar, bora pra cá? Vamos voltar lá e buscar uns material, sabe? Tipo, é, quando os caras chegaram lá, falaram que tinha um monte de bicho cabuloso lá, tipo uns bichos preguiça de 6 metros de altura, sabe? Assim. Lá, você sabe por que que eu... Lá, eu não sei, tipo, se eu já contei essa Austrália parada, é, tipo, mano. Laboratório de experimento de aberração. Foi, de Deus, mano. Assim. Qual é que é o nome daquele desenho lá? Esqueci, mano. Não sei. Ah, Mistureba. Nossa, é muito bom. Tinha o pássaro elefante, né? Pássaro elefante. O cavalo, mano, que era um cavalo computador embutido. Mas enfim, você sabe por que, que a Austrália, ele tem, tipo, essa concentração de bicho bizarro? Porque lá foi um ambiente totalmente isolado do mundo, então. Né? Então, tipo, desenvolveu coisas diferentes lá, não tem no resto do mundo. E sabia que na Austrália... Isso daí, mano, isso daí é uma das coisas que eu fico mais chateado com a humanidade. Né? Depois da gente ter vivenciado aí uns episódios... Horríveis. É, uns episódios, tipo, horríveis. E nem faz muito tempo, essa parada toda aí de Segunda Guerra Mundial, Holocausto e o cacete. É, cara, não faz nem 100 anos que isso daí acontece. Não, e aí, cara, você vê, bem tipo... Bem menos de 100 anos. Bem menos de 100 anos. É, então. Mas é... E aí você vê que depois aquilo rolou, continuou rolando em outros lugares do mundo. Você não precisava nem ser de um partido extremo, louco. Tá falando de guerra? Ah, pô, um negócio que me deixa maluco, maluco, maluco. É tipo, vamos conversar sobre o apartheid que aconteceu na Austrália, que aconteceu nos Estados Unidos, pós-Segunda Guerra, sabe? Uhum. E os caras estavam lá combatendo o que eles achavam que o mundo, né, acha que é errado e tal. Mas os caras vão lá e replicam, eles continuam fazendo isso de um outro jeito, assim. Acho que, claro que tem outro aspecto que não é mais agora político, né? E um país vai entrar em guerra com outro, mas é interno, eu acho isso daí tão feio, mano. Eu fico tão decepcionado com a humanidade às vezes, tá ligado? Falo que fica porra bicudo. É essa? Pô, você sabia que na Austrália era permitido caçar aborígene, tá ligado? Porque... Não era considerado gente, é, né, se você pegar uns nativos... Tem um monte de leis do passado aí, que eram uns bagulho muito absurdo, assim, né. A própria escravidão, né, que eu acho que é o grande exemplo de estudo, assim, que é um negócio que, pô, pra qualquer ser humano normal que nasce hoje em dia, assim, é um negócio que, mano, você pensa, você tenta botar na sua cabeça como que é possível que isso tenha acontecido nesse mesmo mundo que a gente vive hoje. E é uma parada que, assim, antes dessa super ascensão de pessoas com ideais fascistas, né, como foi nosso querido ex-presidente aí, e o Donald Trump, e toda essa... Pô, você viu que ele tá sendo preso, mano? É, essa galera que levanta umas bandeiras que não fala explicitamente o bagulho, mas que encoraja muito essas pessoas. Sim. Que estavam, tipo, já... Entre linhas, assim, o negócio... Tipo, antes disso tudo acontecer, eu lembro de na escola eu ficar estudando a Segunda Guerra Mundial, assim, estudando o nazismo, e falar, mano... Como que essas pessoas existiam? Como que esse cara teve apoio de alguém, tá ligado? E aí dá pra ver que hoje essa parada acontece, então, mano. Hoje você consegue ver. E assim, é muita gente nasceu, cega, mano. Quando a gente nasceu, era criança, adolescente, esse negócio tava mais adormecido do que hoje, né? Nossa, hoje tá demais, mano. E hoje você vê que, tipo, que as pessoas seguem uns bagulhos surreal, assim, às vezes, por conta de... Às vezes falta do conhecimento, mano, sabe? Tipo, tô falando que tá errado pensar de um jeito... ou de outro, mas faltar conhecimento da ampli... tá faltando palavra, tô querendo inventar a palavra aqui, mano. Mas, inventa uma palavrinha aí. É, da ampliedade, amplitude. Da amplitude do todo, sabe? Ter noção do todo é uma coisa que falta nas pessoas. Eu não defendo nenhum extremo. Eu acho que sempre quando a gente se prende a um extremo, a gente deixa alguma coisa... deixa de agradar todo mundo, é óbvio, isso. Sim, não tem como. Acho que tem que haver um equilíbrio ali pra tentar encontrar o que é parece ser o bom senso, mas tem momentos, existem momentos, situações extremas que requerem medidas extremas, né? Mas eu acho que é muito, tudo é muito relativo, assim, né? Tudo é muito caso a caso, as coisas têm que ser analisadas, porque a humanidade, como eu já falei, é complexa, mano. E a gente já é um ser complexo, um ser mais complexo, e a gente criou um modelo de vida que é complexo, e a gente tem muita gente pra cuidar. Levou tempo pra caralho pra ficar do jeito que tá, tá ligado? Aham. Uhum. Né? E aí a gente pensa que, porra, cada dia que passa... Lembra daquela parada lá que eu tava lendo, mano, que nascem, tipo, quase 400 mil pessoas por dia, mano? Você tem noção do que é isso? E não fala quantas pessoas morrem por dia, né? É difícil achar essa informação. Quem souber essa informação de quantas pessoas morrem por dia, mano? Porque eu só encontrei uns valores que você fala, então, não é possível. É um negócio que eu achei que ia ser tão fácil de achar assim, mas não é tão não fácil é, mano. Achar. Não é. Não esse dá pra dado. Ter dados apurados de quantas pessoas morrem por dia. Acabou que eu não tenho dado em casa. É, foda. Mas um dia esse dado aparece. Um dia ele há de aparecer, com certeza. É difícil medir isso, né? Como vai fazer isso? Cara, mas tem muita coisa que é difícil de medir, mas a estatística é um bagulho cabuloso, né? Tipo, essas pesquisas de eleição, ou pesquisa de, tipo, tem uns números assim que fala, ah, existem tantos carros no mundo, existem tantas pessoas... Quem contou? Fala, mano, caralho, os caras conseguem fazer contar mesmo, hein? E aí eu nem fico, tipo, porque o meu primeiro reflexo é falar, é mentira, como é que você sabe? Você não contou todo mundo? Sim, sim. E se eu tenho um filho aqui na Surdina? Chega aí, em média. E se eu tenho um filho aqui na Surdina? Como é que você sabe quantos habitantes tem na Terra? Uhum. Eu nem falei. Então. Mas aí eu penso assim, não, se os caras estão falando isso, é porque eles devem ter um método que funciona, porque sistema é um bagulho cabuloso, estatística é um bagulho cabuloso, tá ligado? Sim, mano. Então eu não vou querer adentrar numa área que eu não manjo nada, porque quem vai sair de burro sou eu. É, então eu prefiro não falar. Só acreditar. Eu também sou assim, mano. Fala assim, ah, o homem foi pra Lua... E o homem sabe o que tem dentro do núcleo do Sol, sabe o que tem dentro de uma estrela lá, que tá a 60 milhões de anos foi de distância ver, aqui. Mano. Eu falo, oxe, como? Como? Ele não foi lá ver? Mas aí eu penso assim, não, pô, os caras sabem. Os caras estudaram, tipo, mano. É, os caras foram atrás. Eu tô sendo burro, tá ligado? Eu tô, tipo, sendo aquela criança que vê duas notas de dois e acha que vale mais do que uma nota de 100, porque tem duas notas, né? Então tem foda. Mais dinheiro. Pode falar uma grande besteira. Tem dois dinheiros aqui, com é certeza. Maior que um dinheiro. Eu evito falar quando eu tenho medo. E a gente sabe muita coisa, né, mano? Muita coisa. Muita coisa. Tipo, a gente pegou uma luneta, olhou pro céu e falou assim, bom, 13 bilhões de anos atrás, explodiu um bagulho e apareceu tudo isso aqui. Nossa, mano, é insano isso. Olha pra trás. E a gente consegue ver muito longe os bagulho, mano. Consegue ver muito longe. Muito longe. E você vê umas estimativas, tipo, do que vai acontecer com o universo nos próximos milhões e bilhões e trilhões de anos. A gente consegue estimar o que vai acontecer daqui trilhões de anos, mano. Mano. Um trilhão de anos. Isso nem passou ainda. Esse dia eu tava viciado em ficar vendo vídeo simulações no YouTube, tá ligado? E aí, mano, mostrou, tipo, choques de meteoros na Terra. Você não precisa de um negócio muito grande pra essa porra acabar, tá ligado? Não. Eu tava vendo que um asteroide lá, um meteoro do tamanho de um campo de futebol acaba com o planeta, tá ligado? Sim. Acaba com o planeta inteiro, mano. O negócio o impacto é muito cabuloso, né? Nossa, mano, e isso daí não é pra ficar em pânico, mano? Você fala, pô, não vai vir nenhum mesmo. Então, eu fico pensando... Tem tanta coisa voando por aí, não vai vir nenhum. Eu fico pensando... E os caras fazem estimativa pra isso. Ele fala, de tantos mil anos, em tantos mil anos cai um desse na Terra. Você fala, porra, como é que os caras sabem? O meteoro que xingou o dinossauro, a gente, tipo, entre 9 e 20 quilômetros de diâmetro. Porra, é pouco, mano. É pouco, mano. É pouco. Tipo, 9 quilômetros. Daqui ali, mano. É tipo assim, né? Quando você bota isso do lado da Terra... É minúsculo. É um pedregulho, mano. Minúsculo. Nossa, dá pra acabar com tudo. Acabou com os caras, velho. Que porra é essa, mano? Acabou com os caras. E eu fico pensando nisso assim, tipo, eu acho que se aparecer um meteoro... Você vai tentar fazer alguma coisa pra ficar vivo? Eu? É. Claro. Tipo? Abaixar a cabeça. É, ir pra baixo da mesa. Vou pro menos dois aqui do prédio. É, eu vou pro metrô, na linha 9 ali, tá ligado? Que é tipo fundo pra caralho. Todo mundo se encontra na estação São Judas. E vambora. Aí, mano. Mas eu fico mesmo. Pensando, será que os caras vão ter o que fazer? Tipo, se de repente falar assim, ó, a gente tá monitorando aqui. Tem plano disso, mano. E os caras conseguem monitorar bem de longe, né? Tipo, existe Sim. um monitoramento fudido. Eu já vi que eles têm um plano, esses planos de, tipo, detectou que o bagulho tá vindo em direção à Terra, vamos explodir essa porra antes de chegar aqui. Só que aí os caras fazem um monte de cálculo. Porque, tipo, eles não podem fazer uma pedra virar 200 pedras então, que vai cair aqui. Imagina, aí, tipo... tem um meteoro de 10 km. Aí eles vão lá e transformam vira esse meteoro. 5 de 2 km cada, assim, ó. E aí destrói 6 países. Uma shotgun de meteoro. É. No planeta. Acho que... É, eu não sei, né? Eu não sei. Eu vou pesquisar aqui. Como que faz pra se livrar de um, dinossauro, não, de um meteoro? Se acabar do dinossauro, você já respondeu a sua pergunta com um meteoro. É... Da paixão. Se o meteoro dos dinossauros tivesse caído na água, será que ia dar pra mudar a cor do Face hoje? O Face não ia ser azul. Com certeza ele não ia ser azul. É muito louco pensar, né? Que se essa porra desse meteoro não tivesse caído, nós não ia estar aqui. E não é louco pensar nessa parada do dinossauro, que tipo, as coisas evoluíram e quem tomou conta de tudo foi o réptil. E aí o réptil ficou gigante, muito grande. Nenhum dos outros bichos dominou, foi o réptil. Aí acabou tudo. Agora quem tá aqui são os mamíferos. Uhum. Né? E aí, porra, levou tempo pra caralho pro dinossauro se estabelecer e tá, acabou tudo. Aí a gente pode chegar num ponto que daqui a pouco chega um meteoro e acaba com tudo. O que que virá agora? Vai ser alguma outra coisa, né? Os pássaros? Os septoides? É foda, só né? Inseto todo... nessa porra? Inseto gigante? Todo respeito. Imagina, mano. Nossa, que umas nojo. Umas baratas de 6 metros. Nossa, é assim. Uma mosca. Imagina uma mosca daquelas peludas, cromada, verde. Nossa. É, mas tinha, se eu não me engano, umas libélulas gigantes, né? Acho no... Tirinha na época dos dinossauros. Nossa, que bagulho paia de ver, mano. Nossa, dá arrepio. Imagina, mano, uma libélula. Libélula. Um metro. Você é louco, essa porra voando, mano. Já pensou, sei lá, tipo, erra e cai em cima de você? Nossa. Ah, imagina. Aff, Maria, mano. Nossa senhora. Imagina ela te abraçando na sua cara, assim. Voando no mó pau, assim. É, e será que ela era rapidona assim? Eu imagino que deve ser. Você sabe, né, qual mano? É o nome da libélula pré-histórica, né? Libélula pré-histórica. É mega neura. Porra. Porque ela tem um mega cabeção. Que neura, hein, mano. Mas não é qualquer neura, não. Nossa, neura não é que esses olhos loucos, mano. O bagulho é um bastão com asa. Mano, ela viveu no período carbonífero. Cerca de 300 milhões de anos atrás. Isso é antes dos dinossauros. Ó, como é que o cara chegou nessa conclusão? 300 milhões de anos. É, então. Ele achou uma porra de um fóssil. Não de foi 100 neura. Nem 200. Foram 300. Né? Tem uma... Uma faixa de erro aí, ó, considerável que... Pô, deve ser muito louco você achar um fóssil, né? Você, tipo, você tá brisando lá... Pô, eu vi uma notícia esses dias de uma pessoa aí que achou o dente de um bicho pré-histórico na praia. Tipo, milhões de anos o bagulho. Uma pessoa civil, assim, tipo... É, tipo, achei... Turista, banhista... Tem também, né, casa de gente que cavando o quintal de casa acha também essas paradas aí. Eu queria ver, mano. Você já viu? Querendo ou não, aqui onde é minha casa hoje já foi outro bagulho bem diferente. Foi... Né? Eu deve ter passado, já passou um dinossauro aqui. Já viu os malucos que falam que é mentira, mano? É conspiração essas paradas do dinossauro? Que é tudo mentira. É coisa de Hollywood, fazer filme. Uhum. Né? Que eles falam que, pô, se existiu tanto dinossauro assim mesmo, ia ter osso de dinossauro em tudo quanto é lugar. Não num lugar só ali, né, isolado e tal. E eles falam muito de que, tipo, ah, pô, olha o tanto de dinossauro que os caras acham nos Estados Unidos. Estados Unidos é abençoado, né? Em todos os sentidos. É. Melhor terra de todos. Eu tenho muita brisa de querer ver um meteoro um dia, assim, tipo... Acho que dá pra ficar cego, mano, olhando pra ele. Não, pô. Se ele estiver vindo na sua direção, talvez. Mas... Mano, se ele for, tipo, do tamanho da lua, bagulho... Meu Deus. Pera aí, um meteoro do tamanho da lua... Vai dar pra ver ele chegando... Vai rachar a terra. Nossa, a terra imagina, no mano. Aí, tipo, vai demorar 3 dias pra chegar aqui, aí você já tá vindo o bagulho vindo, aí você fala, putz, eu dormi olhando pra ele. Ele já tá grandão, assim, ó. Nossa, que brisa. Já pensou, ele tá vindo, tipo, em câmera lenta, ele tá vindo a 10 por hora. Ah, mas só isso ele vai chocar, mano. Daqui a pouco. É, aí quando ele... Não, se um meteoro do tamanho da lua, a hora que ele entra na atmosfera, ele já tá aqui, né? Já bateu. Tipo... É, esse simulado aí que eu vi de meteoros, os bagulhos já explodem. Dependendo do tamanho do negócio, ele já explode antes de chegar na Terra. É, mas aí o que será que faz? Tipo, você tenta mandar um míssil nuclear pra, tipo, aquela deflect, parada, assim? Mano. Já pensou, os caras fazem tipo, um monte dele? De foguete, é. Foguete que tem aqueles jet... Mudar a órbita? É, pf, pf, pf, pf, mudar a direção do bagulho, assim. Ah, é da hora ser o ser humano, né? Imagina que você é o cara que tá projetando isso, que você sabe que não vai vir ainda enquanto você estiver vivo, mas fala, deixa eu fazer isso pro... É pensar no próximo isso aí, né? Isso é muito pensar no próximo. Os caras que estão fazendo isso, eles não estão fazendo só por dinheiro, porque se fosse só por dinheiro, não. Eles podiam vender curso. Pô. Eles realmente têm um lance da filantropia ali, que eles querem fazer a tá ligado? Esse cara pode ser que ele tenha um seguro de vida. É uma galera que quer fazer a boa mesmo, tipo, a galera que fica desenvolvendo vacina, que fica fazendo pesquisa pra doença, esses caras não estão sendo movidos só pelo dinheiro. Não, os caras... Porque por dinheiro tem outro jeito mais fácil de ganhar dinheiro. Porra, tem. Dinheiro sim, dois. Dá golpe, é melhor, sabe? Tipo... Porra, dá golpe, mano. A gente endossa muito golpe. Aqui. Sempre volta no assunto do golpe. É muito bom. Porque não é errado. É errado quem cai. É. Fato. Eu ia ficar meio pá, assim, se eu visse um meteoro no céu vindo nessa direção. Eu não consigo imaginar qual que seria a sensação pra mim, mas seria um negócio que ao mesmo tempo que seria completamente aterrorizante, seria também... Que oportunidade do caralho. Né? Seria um bagulho fantástico, assim, né? Tipo, ver um meteoro. Eu sou muito fascinado pelo espaço, né, mano? Acho que qualquer pessoa que para pensar... Eu tenho esse probleminha, mano, de ficar muito cômodo com as paradas, tá ligado? Se viesse uma notícia e falar, o meteoro tá vindo, eu acho que ia ficar de boa. Não ia ficar desesperado, não. Ia tentar, sei lá. Não sei, quando era pequeno eu pensava em me fazer uma parada. Eu ia sair na primeira prazinha que eu vi, sentar no banco, bater 6 punhetas. Tipo, vou bater punheta na rua, correndo, pelado, assim. Vou daqui até o shopping. E terminou de gozar de novo. Não para, não. Gritando. E a mão no pau. Ai, caralho, ia ser virar, da hora. Ia virar uma loucura completa isso aqui, né? Eu acho que o ser humano ia se matar antes do meteoro chegar, tá ligado? Muitos. Fico imaginando. Eu imaginava quando era pequeno, tipo, invadir mercado já. E era pequeno, tá ligado? Não, mas isso eu acho que a primeira coisa que acontece é isso, né? Os caras saqueando tudo. Eu vou na loja da Lamborghini, roubar uma Lamborghini. Eu vou ter que dirigir essa porra antes de morrer, tá ligado? Boa mesmo, né? Não, fazer o que agora? Não tem mais o que fazer, tá ligado? Ia encher o tanque, né, de pódio e ir embora. Ia bater 300 por hora em rua proibida. Não pode. Furar todos os radares. Foda-se, vou levar todo o máximo de multas possível. Não vou pagar nada. Será que se acontecesse, tipo, de cair um meteoro igual que caiu os dinossauros, a humanidade não ia conseguir sobreviver? Eu acho que ia ter uns gato pingado que ia, mano. Mas acho que deve ter uns bilionários malucos aí, que acho que não deve ser um e nem outro, deve ter uma renca. Porque os caras iam ter que sair do planeta, se pá. Não, os caras devem ter, tipo, uns bunker que deve ser quilômetro de profundidade que, mano, de repente não ia dar nada, o cara ia conseguir ar, comida por anos e ia viver naquilo. É uma brisa, eu né? Eu digo assim, mais de condições de planeta, assim, tipo, o lance do, por exemplo, dos dinossauros, que... Né, cai o asteroide, provoca aquele monte de... Né, além dos tsunamis e catástrofes que o negócio traz consigo depois, com o impacto, ele também tem o lance de cobrir a atmosfera de... A luz do sol, de carbono, fica tudo preto. Tudo morre. Então você não tem mais luz do dia, você não tem mais árvore, você não tem mais os bichos que comem árvore, bichos que comem carne, porque os bichos que comem árvore é a carne dos bichos que comem carne. Isso é efeito Brabuleta que fala, mano. Você já viu aquela parada lá? Acho que você já viu aquela... Efeito Brabuleta. Você já viu aquela parada do... Tipo, eu tô dando uns tipo aqui. Abelha, tá ligado? Se a abelha fosse extinta, tipo, ia desequilibrar muita coisa na natureza, mano. Esse papo aí de que a abelha pode ser extinta. Muita coisa. Não, porra, vai um monte de coisa deixar de ser polinizada, um monte de coisa vai deixar de crescer, um monte de espécie vai morrer porque não tem mais aquela coisa. E, enfim, né? Acho que o ser humano é muito foda-se em algumas coisas. E ele presta atenção em outra. Liga pras abelhas, assim, você diz? Acho que o ser humano liga pras abelhas, assim. Os caras não vão deixar. Tá falando da humanidade, porque como unidade, ou... Porque um monte de gente que não liga pras abelhas. Eu, por exemplo, não ligo pras abelhas. Mas ser inconsequente, né? Se você for um ministro do meio ambiente e descobrir que os caras tá acabando lá com metade da floresta amazônica em 10 anos, não vai ter mais nada. Você vai ficar quieto? Vai ficar parado, tá ligado? Eu acho que eu compro uma causa maior se eu for... Pensar nesse lado de... Ah, eu acho que deve ser da hora, mano, ser esses caras que projetam... Porque a abelha, ela faz a polinização, né, das plantas. Eu não sei, o ser humano parece que ele não se importa até o bagulho acontecer, tá ligado? Acho que é tipo 90% das espécies, tipo, vegetais, assim, é tudo abelha que poliniza o bagulho, mano. Então... 90%, tá ligado? É muito louco isso. É protagonista no planeta Terra. Porra, eu lembro quando era meio pequeno, né? Eu gostava de ficar vendo artigo aleatório no Wikipedia. E aí teve uma vez, mano, que eu fiquei vidrado em ver lista de animais extintos, tá ligado? E aí ele era separado bonitinho por épocas. E se você pegasse, tipo, no ano de 1400, 1500, mano, tinha um monte de animal que não existe hoje, tá ligado? Uhum. E uns animal bizarro, assim, que você falaria... Você não achou avestruz grande? Uma puta ave grandona? Cara, naquela época tinha uns que era maior, tinha umas coisas muito diferentes do que... Você nem imagina, mano, o bagulho existindo, tá ligado? Né, tipo, eu fico... besta em imaginar que, de repente, muita coisa que a gente vê hoje, de repente, não vai existir daqui a um tempo, né? Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver, né? Ó, eu pesquisei aqui o que poderíamos fazer pra sobreviver caso fôssemos atingidos por um asteroide. Asteroide. Ó, é um exercício que precisamos ter caso queiramos escapar do destino fatal das criaturas que habitavam a Terra no passado. Há 66 milhões de anos, o asteroide Chicxulub... Porra, como é que os caras sabiam o nome dele, mano? Foi o barulho que ele fez quando bateu na Terra. É igual ao Pokémon. Boa. Ele atingiu nosso planeta, transformou o leito rochoso do oceano em plasma. É verdade, né? Caralho, ferveu tudo. Sim, né? A água virou... O chão é lava, literalmente. Nossa. Os dinossauros tiveram que brincar de o chão é lava. E evaporizou toda a vida em um raio de 2.400 quilômetros e extinguiu os dinossauros, né? A um prazo mais longo aí. Nossos ancestrais mamíferos, no entanto... Mamãos. Sobreviveram às terríveis consequências do impacto por serem animais escavadores. Tá vendo? Quem entrar mama, embaixo da quem terra. Não chora, não mama. E quem não mama, não sobrevive. Ei. Então você dê aquela mamada hoje pra garantir o futuro da espécie. Melhor. E o que isso quer dizer sobre o nosso futuro? A vida embaixo da terra pode ser uma solução interessante pra fugirmos do fim. Aí, ó, que eu falei da estação São Judas de metrô. Embaixo da terra. É o vamos pra chácara Clabin e a gente fica lá. Por exemplo, aqueles que se... Nossa, Alto de Ipiranga, se eu não me engano, Mano, a Estação é Pinheiros é um negócio... Estação Pinheiros é fundo pra caralho, mano. Estação Pinheiros, se desse umas 8 levas de escada rolante, umas 10, assim, deve ser uns 200, 300, quase meio quilômetro pra baixo da terra. Olha lá, teve gente que se escondeu em minas antigas, lá em Nagasaki, né? Conseguiram sobreviver às bombas atômicas lá na Segunda Guerra Mundial. Que brisa, mano. Por isso que, em um possível caso de ser atingido por um asteroide, a construção de fazendas subterrâneas pode funcionar. Em primeiro lugar, brotos, microverdes, aspargos brancos, ruibarbo e cogumelos podem ser cultivados com luz artificial zero, que nos daria um pouco de força no início da operação. Porra. Então aí, ó, bagulho é comer cogumelo embaixo do solo. Pô, você assistiu The Last of Us? Sim. Esqueci o nome do mano lá que... Se preparou pra isso? O Billy Boy. Ah, é. O Billy. É Billy? O Frank e o Billy. É, mano. Eu acho da hora aquilo, tá ligado? Não pelo medo do mundo vai acabar, eu tô preparado. Mas você não acha da hora a ideia de ser autossuficiente? Sim. Tipo, o cara eu não preciso ir no mercado pra nada. Tipo, nada que eu queira comer é algo que eu tenho que sair e comprar. Eu tenho. Eu cultivo, eu tenho. E eu acho que isso daí foi, tipo... Muito do que o ser humano fez por muito tempo. O comércio existiu, né? Óbvio. E as coisas facilitaram, mas você ser autossuficiente não é um negócio muito louco. Eu acho que isso é ser humano. Entendeu? Filosofia pura aqui. Cara, isso é ser humano. Você é viver pra o quê? Sobreviver. Foda. Se você fosse bilionário, você ia fazer um bunker desse? Eu faria. Cara, eu ia fazer tudo. Eu faria bunker. Bilhão de reais, dá pra você fazer tudo. Nossa, eu ia fazer um bunker muito top, mano. Eu ia ficar com o cinema e o caralho. Gastando dinheiro, mano. Ia fazer um estoque de... gastando dinheiro com tudo. Ia ficar gerador, ajudando os outros, dando comida pros outros, dando... Dá uma vontade, mano. Eu fico meio puto com a comunidade também. Que, tipo, se fosse geral, fizesse um flash mob de vamos acabar com a pobreza, daria. Então, esse é um tema que, por eu não entender muito de força-tarefa, mano. Tipo, eu não sei como é que isso funcionaria, mas me parece muito bizarro que existam bilionários, tá ligado? É, porque, tipo, e tem gente fodida. A casa do bilhão é um dinheiro que você nunca vai precisar, então não faz tem sentido. Como, mano? É tipo assim, é só pra fazer mais ponto no jogo? Qual que é a nossa fita, tá ligado? Pô, eu vi um recorde. Eu tinha visto uma afirmativa do Elon Musk. Não gosto. Pô, ele falou assim, falam aí que com não sei quantos bilhão dá pra acabar com a fome na Terra, então... Chega um maluco aí e me apresenta um projeto e prova lá que dá pra fazer isso, que eu dou dinheiro e a gente acaba. E aí eu falo, porra, eu acho que esse não é o princípio do pensamento que você tem que ter, tá ligado? É, igual se você cara... é capaz e, tipo, você pode fazer alguma coisa, então você faz porque você quer, você não fica, tipo, prova aí pra mim, porque senão eu vou gastar todo o meu dinheiro aqui e não vai dar certo, e aí, eu fico como, tá ligado? Tipo, foda-se, você não vai nem... É igual aquele cara que falou pro Monark lá que não dá pra acabar com a fome, porque fome você tem todo dia. Ah, mano. Porra. Não dá, né? Por isso que, tipo, abrir uma fábrica... Não tem fábrica de água. Tem distribuidora de água, né? Mas aí ficar rico. A água já foi toda fabricada. Não, isso daí eu acho genial. Genial. Vou pegar essa água aí agora. A água do planeta, eu vou pegar ela e eu vou vender. Demais isso, né? Usar o que o planeta nos dá. Ó, eu tô ainda lendo aqui sobre o lance de sobrevivência em caso de meteoro. Pelo visto, o lance é se esconder embaixo da terra mesmo. É, não tem o que fazer, né, mano? A construção de estufas, supondo que humanos ainda queiram colaborar entre si, né? Isso, supondo que a gente não tenha todo mundo endoidado e se matado, seria essencial para maximizar a luz solar que recebemos e aumentar a produtividade das safras. Embora esse seja um cenário apenas hipotético e a NASA tenha mostrado sucesso em recentes tentativas de redirecionar um asteroide, preparar-se para o pior é um exercício muito importante para assegurar-se da nossa... assegurarmos... Bem. Ah, não sei ler esse pá, mano. É difícil. Mas eu tinha escrito meio errado aqui também. Mas, olha aí, ó. Segundo o texto aqui, a NASA mostrou sucesso em tentativas de redirecionar um asteroide. Tá vendo? Os caras estão trampando. Isso trapando. É muito louco, né, mano? Imagina você... Os caras transformaram a vida... Receba pra isso. O que você faz, mano? Eu sou... Redirecionador de asteroide profissional. Eu tô fazendo um negócio desse. Aqui, ó. Nossa, incrível. Ah, notícia do Jovem Nerd, que inclusive eu chamei eles pra participar do Bocadinhas e eles falaram que sim, hein? É sério? É. Top. Eu logo acompanho mais... eles desde quando eu era adolescente. Desde vai quando... ter Nerdcast Fit Bocadinhas. Nossa, que absurdo. Insano. Eu adoro, mano, esses papas. Eu amo eles demais. Nossa, eles são meus pais, sério mesmo. Eles são meus pais e foda-se. Ó, a que NASA confirmou que a missão DART, Double Asteroid Redirection Test, foi um sucesso. O projeto enviou uma nave espacial na noite da última segunda, isso foi ainda ano passado, para colidir com o asteroide e mudar seu curso. Deu certo. O asteroide foi escolhido por não representar nenhum perigo à Terra. O Dimorphos é o nome do asteroide. Como é que ele sabe o nome do cara, mano? deve ter uma... A chapa não, atrás. Como é que os caras vê a chapa? Tem uma etiquetinha atrás dele, assim, escrito. Certidão. Nossa, tem até vídeo. Nossa, que da hora. Como é que eu não vi isso? Notícia importante não, ninguém mostra, né? Agora mostrar... É, mostrar que a Virgínia... Dudu Camargo lá... O Dudu Camargo cagou no camarim... Cagão lá, tá todo mundo sabendo dessa porra. Aí, ó. Deixa eu ver, mano. Olha que brisa, mano. Nós estamos vendo, fazendo um react ao vivo aqui, rapaziada. Ih, mano. Isso é uma câmera que tá no próprio... Na própria nave? Olha aí, os caras ficam só no computador. Nossa, lá mano, os caras vão dando zoom ainda, ó. Dart Cam. Caralho, mano, muito louco. É uma live, mano. Isso câmera... é a melhor live de todas, mano. A ideia de levar uma câmera pro espaço me deixa muito intrigado, mano. Tipo, aquele Voyager 1, tá ligado? Que é tá longe pra caralho essa porra, os caras mandaram essa porra muito tempo atrás. Muito tempo mano, atrás. Mano, e você vê que os caras muito tempo atrás estavam pensando nisso. É. E até hoje a gente consegue ver as paradas, tá ligado? Até chegar um momento que... Olha que porra de zoom é esse, mano? Que câmera é essa? Mano, e os caras comemorando lá, tipo, os caras da NASA mó feliz porque eles conseguiram redirecionar o asteroide. Os caras realmente estão na brisa de, tipo, mano, nós somos os guardiões da galáxia, tá ligado? Que absurdo, mano. Imagina daqui 100 anos como é que a gente vai estar, tá, mano. Tudo passando fome. O planeta explodiu. Fudido, todo mundo... O planeta todo marrom. Efeito estufa. Deserto. Não completo. Tem uma árvore em pé. A gente tem que fazer um episódio completo só falando sobre desastres de fim de mundo. Nossa, tá isso daí rende, hein, mano? Rende. Porque eu pensaria em, sei, nas piores opções. Não, mas tem, é porque tem muitas vias que o mundo pode acabar. E pode. Muitas delas estão em curso, assim, né? A gente tem, ó, mudança climática, a gente tem inteligência artificial. Doenças macabras. Doença, a gente tem superpopulação, a gente tem asteroides. Guerras, né? Nucleares. Guerra nuclear. A gente tem, mano... Tem várias possibilidades. Tudo. Ou um colapso social mesmo, assim, tá ligado? Todo mundo surda nessa porra. Isso aqui vira Cracolândia gigante. É, não é nem o fim do mundo, mas é tipo um Armagedon humano mesmo, assim. Ragnarok. Ragnarok. Ragnarok. Ai, ai. A gente é muito simples, né, mano? Eu sou bem simples. Como é que a gente tá tão calmo? Não era pra gente tá fazendo alguma coisa, sei lá, construir uma barreira... Botar um portão ali na porta, começar a fazer alguma coisa já. Mano, eu acho que a gente vive numa época bem boa, mano. Melhor de tudo, eu diria. Tá uma merda. Não é que tá uma merda. Eu acho que já foi bem mais merda. O quê? O mundo hoje tá uma merda. Já foi muito mais merda. Mas já foi muito mais merda. Já foi muito mais merda, de fato. E... Esses dias eu vi uma moça, mano, tipo, me resgatou uma lembrança minha medieval, né? Que você vê aquelas pessoas... Não sei quem, mano. Tava limpando o quintal, mano. Pegou um baldão d'água e jogou no meio da rua, assim, ó. Fua! Falei, mano, imagina se fosse de bosta aquilo, tá ligado? Uhum. Isso daí foi real, tá ligado? O ser humano, ele demorou muito tempo pra descobrir que jogar bosta na rua Dá merda. Dá merda. Tipo, a gente vai morrer. É. Vamos criar uma doença nova. Tem que botar essa porra debaixo da terra. É, aí, joga tipo, no cano. Isso é recente, tá ligado? Recente pra como caralho. É que a gente viveu até agora? Deu 300 mil anos cagando na cagando cara. Cagando e jogando no... Nossa, porra. Os seres humanos devem ter morrido de cada jeito nojento, mano, ao longo da existência, assim, tá ligado? Nossa! Umas mortes nojentas, podres, assim, tipo, comendo bosta, bosta de... Ai, mano. E, tipo, deu animal, um cagão e, animal... tipo, assim, ah, eu vou limpar o meu cu com a mão, tá ligado? E aí, tipo, e vai comer logo em seguida, foda-se. É igual a música do Rogério Skylab, ele... Ele tá com a mão dentro da calça. Ele tá limpando o cu com a mão. ô moça, não compra cachorro quente, não. É, mano, isso é uma coisa que os animais não têm, né? Os animais têm discernimento, né? Tipo, cachorro adora comer bosta. Não, cara. Até hoje. Mas, calma. Tipo, uma cachorra é invenção humana, não conta. É verdade. Não é natural essa porra, os não. Os animais, eles, tipo... Tem um animal, não tô falando que nenhum animal faz coisa nojenta. Mas, tipo, eles são limpos, assim, tá ligado? Eles se higienizam, é. Naturalmente, os né? Eles tipo... são limpos, mano. Eles estão sempre limpos. E essa é uma cê parada. Você não vê, isso um, é uma passarinho, parada. Um passarinho que tá aí 3 anos vivendo na rua, ele não tá todo sujo, imundo. Mas se você deixar um ser humano vivendo na rua 3 anos... Ele vira ele vai um homem pedra. Podre. É, e tipo... E se ninguém falar pra ele, ô, oh, vai limpar o cu, ele não vai limpar, é, mano, tá ligado? Falar, oxe, não. Do mesmo jeito que a gente pode aprender tudo, a gente pode aprender nada. É, então. E o João de Barro tá lá, fazendo a porra da casa dele. O bagulho tá no gene. E ninguém ensinou ele ninguém a fazer ensinou. A casa dele, tá ligado? Ele é o tesão no pau que ensina, ele pensa com a cabeça de baixo. Isso é top, top demais. A cabeça de baixo do João de Barro funciona. A cabeça de baixo do João de Barro funciona melhor do que a cabeça de cima de uma criança de 8 anos. Com certeza, ele sabe tudo que ele tem que fazer na vida dele já. Eu vou fazer minha casa. É, eu tenho 27 e não sei. É, foda. O João de Barro, pra ele tá tudo muito claro. Ele não tem nenhum BO que ele precisa resolver assim. Falar, mano, o que eu vou fazer da vida? O que eu vou ser quando eu crescer? Não, ele sabe. Ele sabe. Ele acorda e vai fazer as coisas dele. Ele vai ser igual o João de Barro que veio antes dele. E o filhinho dele. E o Joãozinho de Barro. Vai estar lá, fazendo a mesma e coisa. E a Maria de Barro vai estar lá. Nossa, mano, é incrível a natureza. Será que daqui a pouco, tipo, eles vão evoluir tanto que eles vão estar fazendo uma mansãozinha? Nossa, tá a natureza é muito incrível, tipo, mano. Tipo, a casinha de 2 andares. Vai tomar no cu, a natureza é muito bizarro. Eles fazem umas comunidades, assim, várias casinhas uma perto do outro. Condomínio de João de Barro, tá ligado? Condomínio de João de Barro. Fazer um flat, tá ligado? É. Duplex. Caralho, mano. Com piscina no teto. É. Um duplex com piscina na cobertura. Nossa, é muito foda. Os animais são incríveis, mano. Eu amo todos os animais. Eu amo o planeta no geral, assim, tipo... Não tem nada... É maior variedade, né? A gente se fecha muito no ser humano e o que a gente faz, como se só a gente fosse o dono do planeta, mas tem tanta coisa diferenciada por aí que, mano, tá cada um fazendo a sua coisinha aí. Eles são exóticos pra caralho. São. Eles vivem de um jeito bizarro, estranho. Tem bicho no fundo do mar, tem bicho no... Mano, imagina os bagulho que não tem no fundo do mar. Nossa, no topo de uma montanha, tem bicho no Ártico lá, vivendo no meio da neve, sabe? Tipo, não tem nada lá. Ele tá vivendo. E se você tirar ele de lá, ele morre, tá ligado? É incrível isso. E a gente tá aí. A gente... Eu fui pra Itanhaém, que é uma praia aqui de São Paulo. Só um moleque louco. Só um moleque louco, né? Famoso Itanhaém. E eu parei num quiosque lá e o cara falou assim, mano, junho do ano passado apareceu um pinguim aí. Caralho, Itanhaém. Eu falei, vai se fuder, louco. Ele falou, juro por Deus que apareceu um pinguim. Ele veio nadando e saiu aqui na praia. Eu falei, meu amigão. Porra, eu imagino ser esse pinguim. Você fala, vou parar de Itanhaém. Que isso, amigo? Eu tava na Patagônia ontem mesmo. Que porra é essa? Caralho, chapei ontem, mano. Naquele loló. Porra, chegou no quiosque lá. Tipo, que porra é essa? Eu nunca vi uma casinha dessa. Chapei de linguiça. Tô entrando aí. Que porra é essa? Como é que eu vou voltar pra casa? Imagina o pinguim voltar. A cabecinha dele, tipo, ele tem um olhinho dele, ele vê as coisas, tá ligado? Ele vê, tipo, imagina onde eu essa tô, porra, mano. Voltando pra casa. Aquela areia batida da praia. Gente, que loucura. Mano, eu falei pra ele assim, amigo, se eu tô em Itanhaém, e aparece um pinguim na minha frente, assim, da natureza. Mano, eu vou pegar ele. Eu nunca mais volto ao normal. Vou ficar com danos mentais irreversíveis. Eu vou falar isso daí pra todo mundo. Eu tempo vou ficar louco, mano. Eu vi um pinguim. Eu vou pifar. Eu vou, tipo, vai cair uns parafusos da minha cabeça e eu vou, tipo. Mano, isso daí é tão incrível. Eu acho que eu prefiro passar a mão num. Não sei. Ia falar, passar a mão num pinguim ou dirigir uma Lamborghini. Porque, tipo, bom, como é que você faz? Pô, se você quiser passar a mão num pinguim deve ser uma brisa muito legal. Mano, como que você consegue fazer isso? Onde você vai achar um? E se puder, né? Porque eu acho que não pode. De repente você é contra a lei você abordar um pinguim e passar a mão nele. Se os caras virem, você vai preso, tá ligado? Depois do não é assédio, né? Tem que lembrar disso sempre. Da pinguim ele não consegue nem se expressar. Conhece algum assediador de pinguim? Tarado do parque do pinguim. Você é louco. Não, não conheço. É, se tiver algum assediador de pinguim aí, pode se identificar aqui que a gente vai... E o bagulho é uma ave, mano. Ele é uma ave com pelos. Não é exótico. Isso é exótico pra caramba. É. Ele é uma ave. O dinossauro tinha pena, né? Sim, mano. Sabe quem que não tinha pena? O meteoro que matou eles. É. No mercy. Slayer. Eu acho que eu vou fazer uma tatuagem de uma galinha sem pena e vou escrever Merciless Chicken. Galinha no mercy. Ô, oh, eu tô com vontade de fazer uma tatuagem, mano. Eu tô com uma ideia de tatuar o nome de cada parte do meu corpo na parte do corpo. É, eu tinha essa brisa também. Eu queria tatuar perna esquerda na minha perna esquerda. Perna direita, pra não se esquecer, tá ligado? Porque, é, não é todo mundo que tem obrigação de saber também, né? E às vezes a pessoa tá te olhando de frente, pra ela tá ao contrário. É, então. Aí você pode tatuar embaixo, entre parênteses, a sua direita. Na perna esquerda. Só pra deixar bem claro. Não tem como se confundir, mano. É, mano. Apesar dos animais serem fantásticos, nenhum deles nunca pensou esses bagulho que a gente tá pensando. Você assistiu essa bosta aí? Animais Fantásticos? Animais Fantásticos? Horripilante. Horripilante de horrível? Horrível. Muito ruim. Eu vi uns pedaços lá, eu falei, nossa, caralho, é um ruim. Dumbledore. Tem nada com nada. É. Eu acho que os caras viajam, né? Os caras querem o hype do Harry Potter de volta aí e, sei lá, estraga tudo. Mas é, e vou falar, né, filme bom, às vezes tem que parar quanto tá bom, porque eu não aguento tá mais... Harry Potter? Não aguento mais ver Velozes e Furiosos, mano. Toda vez que eu vou no cinema, tem um Velozes e Furiosos em cartaz. E Transformers também, Transformers é outro filme, que eu não tenho vontade nenhuma de assistir, mano. Sério, Transformers, não tenho. Eu acho engraçado. Não acho tenho divertido. Vontade igual de assistir. Igual o filme Rampage, que é com The Rock, que é baseado no jogo de Nintendo 64. Puta, acho. Que ele sai destruindo a cidade, é. Aqueles bichos... Nossa, tem filme disso? Tem. Precisa é o The assistir. Rock. Um crocodilo gigante, um lobo que voa e um gorila albino carnívoro. Caralho. Esse filme é fantástico. Eu preciso ver é isso. É fantástico. Não, mano. Isso eu quero ver, mano. Isso eu quero ver mais do que qualquer Transformers. E é o The Rock, tá ligado? Nossa, mano, que porra é essa? Demais, mano. É foda. Eu adoro filmes criativos, assim. Ó, oh, esse foi o primeiro episódio do Bocadinhas que a gente não falou sobre nada. Não foi nada, isso aqui foi o puro freestyle. Puro mano. Freestyle. A gente até pensado em seguir uma linha de pensamento, só que aí a gente começa a falar é. E desvirtua totalmente. Aí já fala, ah, deixa na mão de Deus, né, que Deus sabe o que fica à mercê aí, o que, que vai ser o nome do episódio. Porque se não existe livre-arbítrio e já tá tudo escrito, não adianta a gente também ficar pensando muito no que falar, porque já tá tudo escrito e planejado. Exato, você acredita em destino? Eu não acredito em destino, eu acho que a gente faz o nosso destino, né? Eu acho que a nossa cabeça é uma variável. Ela vai mudando, o seu destino muda vai, a cada segundo. Vai, porque senão é uma constante. E eu não acho que todo mundo é uma constante, você saiu da sua mãe e você pronto. Já tá, é isso, dá pra tá predestinada, tuberculose, vai pegar e vai morrer, tá ligado? Vai pegar tuberculose do nossa, mendigo. Nossa, pelo amor de Deus, vai aí tipo só Jurassic Park porque numa noite. Você vai ter tuberculose, a tuberculose não vai ser erradicada, tá ligado? Mas tem tudo pra fazer isso acontecer. Você vai ser o cara que vai carregar o bastão da tuberculose adiante. Foi quase erradicada, é isso. A tuberculose tava quase erradicada, tinha um tuberculose solto. É, o Marcelo mano, pegou ele e espalhou. Se parar pra pensar nessa parada de destino, eu não vou fazer mais porra nenhuma. Porque, é, mas porque é. Vai dar o que é vai dar. É absurdo essa ideia aí do escrito nas estrelas. Não tem nada não. Escrito não, amigão. Porque, por sinal, quem escreve é um somos filme, nós. Filme muito ruim, mano. Já achou? Hã? Tá escrito nas estrelas? Escrito nas estrelas? Alguma coisa escrito nas estrelas. Eu odeio filme assim, mano. filme que mostra o amor e como as pessoas se amam. E é batata. Alguém vai morrer no final e vai ser triste. É. E vai ser tipo, nossa. Não é de tristeza, né? Não, não gosto. Prefiro assistir. Tenho que assistir Rampage, galera. Prefiro assistir Clique. filme repetido do Adam Sandler. E os, filmes, mano, do Nicolas Cage. Ver filme repetido do Adam Sandler é muito bom, porque você tem a garantia de que você vai sair satisfeito, tá ligado? Exatamente. Imagina você. Você já sabe que o bagulho é bom. Imagina você ser um Adam Sandler e ter uma ideia e falar, fazer um novo filme. É, agora ele tá. Ele deve estar tá escrevendo algum, mano. É, alguma coisa ele tá fazendo. Com certeza. Enfim, né? Bom, rapaziada, o Boca Ginhas essa semana foi no freestyle, hein? A gente vai falando assim, a metralhadora de merda tá sempre... Né, e é bom que a gente, mano, a gente conserva um assunto, tá ligado? Sim. Porque a gente tinha pensado num tema, e falou, vamos começar. Aí fica pro próximo. Aí, qual tema era esse? Vai ficar na imaginação de vocês. Perfeito, aí. Perfeito. Você se divertiu hoje, Marcelo? Eu me diverti, eu sempre me divirto, mano. A gente gosta, né? É isso. Eu tô ficando mais soltinho, cada vez que... É, não, você tá tomando as rédeas do programa, daqui a pouco você vai apresentar sozinho. Não, eu não vou deixar o poder subir na minha cabeça. É, você já tá ficando meio não, já tô me achando lá na fila do restaurante. É, tem que baixar um pouquinho, descer um pouquinho do salto. Posso. Ó, o que eu ia fazer? Ah, acho que não ia fazer nada, não. É isso, é dar tchau. É isso, então. Quem quiser se comunicar, pode se comunicar. Eu tento ver todas as mensagens, não consigo responder todo mundo. Mas eu gosto da comunicação, das pessoas que me abordam. Quiser me chegar no meio da rua, falar um oi. Eu fico sem gracinha, mas eu adoro. Tento dar atenção pra todo mundo. E é isso. Se vocês continuarem aqui ouvindo todos os episódios que vão sair daqui pra frente, eu vou ficar muito feliz, né? Não deixa de dar apoio pro pai aqui, que eu tô começando a gostar da fama, então não para, se vocês tirarem isso dele agora, ele vai ficar depressivo. Nossa senhora, eu vou ter que ir pro psicólogo e isso aí vai me ferrar, tá ligado? Eu não tenho tempo na minha agenda, muita coisa pra resolver, e isso daqui tá sendo maravilhoso. Eu me divirto muito produzindo isso aqui, e é isso. Aí. Vou pensar mais coisas aí. Desabafo do Marcelão aí. Nossa, você se prepara, mano. Eu tenho muita coisa pra falar, entendeu? Aqui é que na hora foge. Mas vai vir. Sempre vem, mano. É isso. Né? Gente, alegria, harmonia e lembre-se, nunca deixe tirar o samba do pé de vocês. Exato. Um beijo, um abraço. Um beijão. Vai ter peido? Não sei se consigo. Cagar. Deixa quieto. Deixa pra próxima. Sem peido esse aqui, vai no título. Não, tem peido. Tá vendo? Tem peido. Cadê? Não tá vendo, não. Então tá bom. Vou me preparar mais. Uma carrocinha de cachorro quente. Espia só o vendedor. Olhar pra um lado, olhar pro outro. Disfarça. Não vê ninguém. Ah lá, ele tá enfiando a mão dentro da calça. Aquela mão que segura o cachorro quente. Ah lá, ele tá coçando o cu com a mão. Moça, ô moça, não compra cachorro quente, não! Nome: Clarice. Altura: 1,80 m. Esguia, magérrima, olhos de esfinge, pés pequenininhos, mas tem uma trolha! O elefante pergunta pra vaquinha: tomou? No cu? A colombina pergunta pro perro: tomou? No cu? A enfermeira pergunta pro defunto: tomou? No cu? E todo mundo começa a perguntar: tomou? No cu? Calma, você deve ter tomado alguma coisa. Relaxa, respira fundo. Isso. Agora me fala, qual o seu nome? Buceta! De onde você vem? Buceta! O nome da tua mãe? Buceta! O que que você quer? Desculpa.